DJ Marcão. Lança as pura porra, só uma dela original. Aí, aumenta o paredão nessa porra aí que o DJ Marcão tá tocando, mano. Agora a festa vai começar. O bolão bolado, papão, que tá morando via safada, gostou violento. Joga a seleca por cima, mulher caralho. Vai com tudo dentro. Joga a seleca que era pirava sua puta, tá ligado? Com o bonde te pega sorrindo. Vai novinha, tá ligado? Com a buzeta, ela pede pra sair saindo. Onde te pega, sempre machuca. Vai novinha, vai lá. Ai, ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá. Novinha, ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá. Vou te contar na minha carroliça. Não vem com você, não vai nos atar. Ei, ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá. Novinha, ai, que vontade que dá. Ai, que vontade que dá. Vou te contar na minha carroliça. Não vem com você, não vai nos atar. Caralho, minha carroliça. Não vem com você, não vai nos atar. Tu vai sentar, vai novinha, rebolando bem gostoso, deixando os moleque forte. Tu vai dar pro Marcão que tá armado de cu. Tu vai sentar, vai novinha, rebolando bem gostoso, deixando os moleque forte. Tu vai dar pro Marcão que tá armado de cu. Piranha tu se envolve, piranha tu se envolve, piranha tu se envolve, piranha tu se envolve. Tu vai sentar, vai novinha, rebolando bem gostoso, deixando os moleque forte. Tu vai dar pro Marcão que tá armado de cu. Tu vai dar pro Marcão que tá armado de cu. Tá ligado com a buzeta, ela pede pra sair saindo. Onde te pega, sem te machuca. Vai novinha, vai lá. Ai, ai que vontade que dá. Ai que vontade que dá. Novinha, ai que vontade que dá. Ai que vontade que dá. Vou te contar na minha carroliça. Não vem com você, não vai nos atar. Ei, ai que vontade que dá. Ai que vontade que dá. Novinha, ai que vontade que dá. Ai que vontade que dá. Vou te contar na minha carroliça. Não vem com você, não vai nos atar. Deixando os moleque forte. Tu vai dar pro Marcão que tá armado de cu. Tu vai sentar, vai novinha, reclamando bem gostoso, deixando os moleque forte. Tu vai dar pro Marcão que tá armado de cu. Piranha tu se envolve, piranha tu se envolve, piranha tu se envolve, piranha tu se envolve. Tu vai sentar, vai novinha, reclamando bem gostoso, deixando os moleque forte. Tu vai dar pro Marcão que tá armado de cu. Tu vai dar pro Marcão. Essa porra aí que o DJ Marcão tá tocando, mano.